voltamos a apresentar o programa Vozes do Campo e da Cidade. Voltamos com o último bloco do programa Vozes do Campo e da Cidade e a gente está conversando sobre violência contra criança e adolescente. O assunto é pesado, mas é necessário falar sobre ele. Para aliviar um pouco a tensão, vamos chamar a nossa poeta Dani Bento. Dani traz a poesia para o programa e para as nossas vidas, né, Verônica? No quadro Poesia Comentada. É com você, Dani. Bom dia, estamos nós aqui mais uma vez para discutir o nosso espaço poetizado. O tema, né, violência da juventude. E a gente sabe que essa violência, ela tem cor, ela tem classe, ela tem toda uma estrutura muito forte na juventude negra, na juventude periférica. A gente assiste isso todo dia nos jornais, que sempre também deturpam, quando toda vida que a polícia abate, porque é assim a expressão, eu digo, que um crime absurdo que a polícia faz, que o Estado faz contra a juventude negra, contra as populações negras, sobretudo das populações periféricas, sempre a primeira coisa que tenta se criar ali é uma relação de que esse jovem, de que essa pessoa teria envolvimento com o tráfico, como se toda a favela, como se toda a periferia, como se toda a pobreza fosse traficante, né? No primeiro momento é isso, e depois se silencia. Na verdade, nós não temos a vida das populações pobres e, sobretudo, das populações negras, indígenas, periféricas, a gente sabe que ela tem pouco valor nesse apelo social, nesse apelo midiático, por tudo que é a construção cultural desse nosso país, que é pautada no racismo e no preconceito. Então, meu comentário hoje é breve, e a gente sempre tem discutido isso, né, na poesia, e a gente faz esse clamor sempre, né, pelas redes sociais, sempre que acontece aí uma desses massacres, dessas mortes violentas, a gente faz esse apelo na poesia. E aí eu tenho uma aqui que eu vou fazer para vocês aqui, que também chama, né, muito da violência que acontece, muito desse descaso que acontece, é muito em função também do que a sociedade vê, de como a sociedade pensa, de como a sociedade enxerga esses outros seres, né? Sobretudo a favela, a periferia. Existe um preconceito que de alguma forma parece que todo mundo, meio que de forma velada ou explícita, considera de fato que essas pessoas, que esses seres merecem de fato morrer porque são violentos ou oferecem risco à sociedade, por toda a propaganda e a publicidade negativa que se faz desses espaços. E uma das questões que me chama sempre a atenção é de quando acontece, de fato, esses crimes brutais, como que as redes sociais não se enchem de clamor também da população reivindicando justiça. Quando acontece um massacre num condomínio branqueado da classe média, quando acontece num país europeu um atentado à bomba, parece que todo mundo se, né, somos todos França, somos todos a classe branca. Fica tudo esse contexto. E, no entanto, quando é na periferia, quando é com o povo negro, só nós, o povo negro, a maioria de nós, é que conseguimos e que tentamos, né? A grande maioria, né, o próprio Facebook não cria uma bandeirinha para incentivar que a gente denuncie esses crimes que são ligados aos povos e às populações e à juventude, de modo geral, essa violência, né? Então eu fiz uma poesia que eu vou dizer aqui para vocês que diz assim: se a humanidade olhasse a vida como ela é, sentisse com quem padece, sem olhar de onde é, talvez o mundo chorasse por Samara ou José. Toda a favela clama um olhar menos excludente, que denuncie sua dor para o outro continente, revelando para o mundo a farsa do acidente. Ser negro, pobre e jovem traz na sina o desrespeito. O corpo ali no chão é vítima do preconceito. Da mão que atira, depois vê que foi errado o conceito. O perfil do Facebook não se enche de clamor. A mídia faz vista grossa, não se escuta um rumor. Para aquele sangue que jorra, eu vejo o pouco amor. O mundo Todo racista fecha os olhos para não ver a favela massacrada, o escárnio a prover, mais de 300 que tombam e não se vê na TV. Como pode conviver, você que se diz cristão, com tamanha violência e amor por seleção? A favela é nossa irmã, mostre a sua compaixão. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Dani, por trazer beleza, poesia, suavidade para a nossa vida, que já é tão dura, né? Que a gente se depara com tantos tipos de violência, ainda mais esse praticado com crianças e adolescentes. A gente se encontra na próxima quarta-feira. E falar em criança e adolescente é também falar de beleza, né? Não tem como a gente não lembrar da infância. E a gente agora vai ouvir uma canção de Xangai que fala do brincar e do contato com a natureza. A canção chama-se Meninos. E hoje vamos ouvi-la na interpretação divertida da Encantar, Companhia Cultural. Estrelado.